Salve, salve, rapa do rap nacional. Você está sintonizado na revolução, tá ligado? Muita determinação, consciência e atitude, representando o movimento hip hop. Aí sistema, trema, é Mano Igor entrando em cena. Muita informação, a verdade será narrada. Responsabilidade, compromisso na levada. Chega mais guerreiro, chega mais guerreira. 2013, o ano da revolução. Aqui é muita ideia positiva, sangue bom. Cola com nós nesse bang sofredor.